tirando. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando. É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica. Eles tentam roubar, é o massacre da cerca elétrica. E o rap preocupa com o povo, preocupa com a métrica. Mas os tentáculos do povo é o que vai me afundar. E o olho que me julga precisa fazer regime. Ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime. Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine, vendo o filme da minha vitória. Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória. Já foram farsa, vamos contar nossa história. Quilombos, favelas do futuro, seremos reis. Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme. A negra velha mais sábia, crianças a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato com meu sabre. Te corto com meu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. É, tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Já disse, pretos no topo, eu falava sério. Tipo BK, me veja como exemplo. Minha quebrada na merda, minha city fora do mapa, mano. Pros meus irmãos eu sou exemplo. Não nasce branco, pra nascer franco. Não nasce banco, mesmo assim a parte quer sentar. Sou elétrico, tenho em minha resistência. Sou TV Afrotribo, pô no fim na concorrência. Ganhar dinheiro, tipo cassino de Scorsese. Gastar dinheiro, tipo até que a sorte nos separe. Mano, se droga, eu penso até que a morte nos ampare. E a bola de cristal do boy, a taça de Campari. E o morro chora, desespero e ainda tem barro lá. Prefeito de senhor é meu pastor, mas nada te asfaltará. Tudo te faltará, se comprometerá. Pra consumir doses de alegria e não pagará. É o homem na estrada de todo dia. E sabe a resposta, que é clara e salgada. Os mais novos vivem queimando largada. Não sabe ler nem escrever e sabe o nome da delegada. Sejamos Abraham com independência. Com a pele de Barack Obama. Sejamos Tupac Shakur, Afeni Shakur. Achemos a cura pra nossa insegurança. Cada bala de fuzil é uma lágrima de Oxalá. Mas na rua né não, na mão dos cana né não. Na cintura era um celular e eles confundem com oitão. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. É, tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso.